Salvador, trip 54 no 5 para Puxa Sinaloa. Sim, meu trip 54 no 5 está pronto? Afirmo, 54 no 5 pronto. Autorizado, puxei acionamento, reporte táxi, 35415. Reportar a táxi, 5415. Confirmando a posição do Gol 601. Afirmo, táxi em frente, via Índia, portão 01. Via Índia, portão 1, 601. 1925, pronto, cópia. Avião, pronto, cópia. Salvador, boa noite, por 602, uma linha e meia pra cima. 7, decola da pista 10, saída Gole, transição Ofito, primeira curva à direita, controle 119.35. Transponder 5462. Autorizado 340 pela Zulu 17, decola da 10, saída Gole Ofito, controle 119.35, transponder 5462, com 1925. 1925, correto, chame pronto no portão 06. Reportará 1925. Sogo no 602 a 720. Ciente, cheque trem. Baixo travado. Autorizado, pouso no 60, grau 05 nós. Tem livre pouso, 90, gono 602. no 602, no solo aos 24, libere a direita, solo 121, decimal 9. Salvador, Bono 602. Bono 602, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Bono 602. Salvador Azul 4065, boa noite. O trip 5405 está pronto para o táxi com o POB 44. Autonomia 4 horas e 40, plena vitória. Médio, trip 5415, aguarde para o táxi, devido a um Boeing 737 que irá ingressar no pátio 1, 7? Sim, a gente vai aguardar, 5415. Bono 602, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, pro 05, Bono 602. P5415, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10, ajuste 10-13, torre 118.3, observe a aeronave da Gol parqueando no portão 05. Após a mesma livrar, está autorizado táxi via Juliette. Sede da aeronave, 83 a torre, chamando o ponto de espera 5415. 4065, despegue acionamento, está no 08. Firme, quem se encontra no portão 08? É o azul, 4065, puxa acionar. O 4065, aguarde cópia, Campinas, 360, saída prevista igual a Ligonza. Ok, é, existe a possibilidade de fazer pushback posterior cópia? Aguarde. Centro 065, pronto, cópia. Afirmativo, pode chegar comigo. Autorizado Campinas 360 nível, via Peruísque 58, decola da pista 10, saída gole, transição Goza, primeira curva à direita, controle 19.35, transponder 5160. Ok, 360 Campinas, Peruísque 58, decola da 10, curva à direita, gole, Goza, 19.35, 5160. 4065, correto, já está pronto para o push e acionamento? Afirmativo. Autorizado reporte táxi. Tá 8002, está pronto para pushback e acionamento, posição 1-1. Sérgio, está 8002, tem condições de fazer o push simultâneo com o azul 4065 no portão 8? Afirmativo. Irmão. Copiou, tá? Gente, o TAM 8002, autorizado, reporte táxi, portão 1-1. Reportado, TAM 8002. Tô em Salvador, trip 5415, pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado, decolar 140 graus 089, trip 5415. Ali decola 5415. Azul 4065, tá faltando dois clientes, a gente chama para novo pushback, ok? Acredito mais um minuto. Certo, chame para o push, tenho agora um Airbus A320 iniciando no portão 1-1, certo? Ok, 4065 chamará novo pushback, obrigado. Prólogo 1856 para o pushback acionamento no 09. 1856 no portão 09, será inicialmente o número 3 para o push, aguarde. Qual o estimado pro gol 856 iniciaram o push? Tomando controle 1935, Beto, boa noite. Se o tráfego da companhia livrar o portão 1-1, ele perderá prioridade para o senhor. Não, sim, temos tempo, vamos. Assim que o tráfego da companhia liberar a retaguarda. Previsão 1856 é em torno de 5 minutos. Salvador, são 8002, pronto para ataque. Informa que está com 154 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Guarulhos. Zero, zero, dois, ajuste no 0 no 3, SAC Juliette Alfa, 18:30 no ponto de espera, boa viagem. Autorizado o SAC até o ponto de espera, Juliette Alfa, 1003 no altímetro, são 8002. Agora sim, pushback acionamento 4065 no 08. Azul, aguarde push no 8. Fiquei aguardando. No 8, 56. Autorizado puxar no portão 9, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, Bruno 56. No 856, coordena com o solo, vai fazer pushback simultânea com o tráfego da Azul, ok? Remantido. 4065, copiou? Copiou, simultâneo com o gol nosso lado, muito obrigado. Salvador, FJ6708. 6708, prossiga. 330, Recife. 330, Recife, aguarde coordenação e cópia. Na sua escuta, senhor. Torre Salvador, boa noite, Otão 8002, pronto no ponto de espera da 1-0. 8002, está autorizada a linha de decolar, pista 1-0, 140 com 10. Está autorizada a linha de decolar, pista 1-0, está 8002. Paulo Salvador Azul 40 metro para táxi, CPOB 100, autonomia 4 horas e 50 minutos da alterna com 5. Só um minutinho, por favor. E aí, quem chamou a torre? Azul 4065 para o táxi. Azul 4065, confirme POB, autonomia alternativa? Azul 4065, POB 100, autonomia 4 horas e 50 minutos, alternativa com fim. POB 4065, Juliette Alfa, ajuste no 0 no 3, 18:30, ponto espera para viagem. Azul 4065, Juliette Alfa, 10 no 3, 18:30, no ponto espera, graças. Para o táxi, segundo 856, POB 140, autonomia 3 horas e 10, Salvador. 3-10 Salvador, confirme o certo, POB? 140. 140. Está aqui, seguindo o azul, 18:30, ponto espera, POB. Segue o azul, Juliette Alfa, no ponto espera, 18:30, vou no 810. Bora aqui. São 8002, no solo aos 40, corrijo, decolou aos 40, chame o controle 119, decimal 35. 935, boa noite. Boa noite, 56, informa sinal de rádio, impacto no 205. Boa 56, confirme sinal de rádio? Rádio impacto na frequência 121 decimal 5. Gente, já está ciente, já está desde cedo com esse sinal de rádio impacto, a gente não conseguiu ainda confirmar, né? Foi o pessoal do SAD também já está ciente. Ok. Salvador, boa noite, voo 940, autorização Guarulhos. 940 Guarulhos, qual nível? Após se eu estiver no repetitivo, né? Sim. PB 6708, pronto a copiar? 4-4-4-4. 6708, autorizado, Recife, nível 330, Ferrovia Peruíste 58. Decola no 0, pela esquerda, saída por Caracaju. Controle 1935, responde 5574. Recife 330, decola no 0, curva esquerda, na subida Puca, Aracaju. Foi o 58-19352-5574, transforme para o objeto 6708. 6708, correto, reporte pronto, portão 4. Afirmativo. Forma que tem alto ruído de fonte. Sim. Possui um alto ruído de fonte. Gente, obrigado. Torre 3567. 3567, informe avistando chuva leve, 180 graus com 14 nós. Informe avistando 3567. noite, Gol 601 com a informação X-Ray. Autorização, destino é o Galeão, estamos na posição 01. 601 Galeão, qual nível? 360. 36, aguarde sua ordenação em copia. Obrigado. T3567 autorizado, pouso 170 com 10, pista molhada. Teve pouso, tá? 3567. Azul, a Lima tem após o tráfego que pousa. A Lima tem após o tráfego que pousa, Azul, 4 metros. Oi, boa noite, agora 856, mantendo o ponto de espera da 10, pronto. Tô ciente do Gol, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Solo, Salvador, WebJet 6708, pushback acionamento, gate 4. Portão 4 autorizado, reporte táxi. Portão da táxi. 3567, no solo aos 47, libera direito 121, deixa uma hora. Direito 219, 3567.